detergente para dissolver meu vazio suavemente. Talvez contar todo o meu sonho num castelo de rimas, sem ter botões milagrosos na patente dos meus enzimas. Terei esta pá no peito da tua camisola, autocolante no couro da tua sacola. Estrela do rock and roll, não tenho jeito para estrela do rock and roll. Estrela do